vai cantar essa música comigo assim. Portal do Arrocha. Sua boca na minha, seus olhos fechados são o meu maior momento em silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual ao vento que toca as gotas do ovário. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Que passamos juntos foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Eu vou te procurar.